Muito bem, vamos em frente. A minha querida Maria de Jesus em Augustinópolis, do Estadão do Maranhão, muito obrigado, viu, pelo carinho de sempre. Meu amigo locutor Clodoaldo Ferrazzo, em Moraes Almeida, Rádio Educador FM, exibindo nosso programa, muito obrigado, viu. Olha, vou cantar pra vocês meu grande sucesso atual, nova música, novo sucesso, o romantismo está no ar. Canta Diego Valadares, Me Perdoa. Amor, sinto muito a sua falta. Me perdoa. Olhando as estrelas, lembrei de nós dois. O que eu fiz de errado? Por que você se foi? Olhando as estrelas e comecei a chorar, e como pude machucar quem a gente ama. Mas me perdoa, foi loucura, uma falha na vida, gesto sem pensar, foi da boca pra fora o que eu disse. Falei por falar, na verdade eu quero você na minha vida. Aí eu vou pro boteco beber e cheiro o caneco. Se ela não voltar, aí eu vou chorar, aí eu vou. Aí eu vou pro boteco beber e encher o caneco. Se ela não voltar, aí eu vou chorar, aí eu vou sem pensar, foi da boca pra fora o que eu disse. Falei por falar, na verdade eu quero você na minha vida. Aí eu vou pro boteco beber e cheiro o caneco. Se ela não Muito bem, cantei pra vocês, Me Perdoa, nova música, novo sucesso, romântica, né? Muito apaixonada essa música. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Que já estão gostando do meu novo sucesso. Dois sucessos estou lançando simultaneamente, Me Perdoa e Tô na Promoção. Um abraço a vocês radialistas que estão já tocando minhas músicas na programação local de vocês aí, viu? Muito obrigado, viu? Meu amigo Adelson Moura, nosso diretor-geral também, tocando em seus programas, né? Ligação Nacional, e aqui é sucesso, graças a Deus. Cleiton Aguiar também, nosso colega aqui da Rádio Estúdio Brasil também, tocando no seu programa. A todos vocês do Brasil inteiro, amigos radialistas, nossos ouvintes que nos dão a honra da audiência, meu abraço carinhoso. Claudinei Costa, em Cambuí, Minas Gerais, não perde

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.